Localizador avisando, é a 746. Chame a torre, 1986. 86, boa noite, bom final de semana. Igualmente. Zero, desça para 2000 pés, autorizado o final LS, reporte localizador. 2000, reporte lá no lote 3970. Boa noite, 96, Alfa correta, Juste no 021, pronto para cópia? Autorizado Salvador João Pessoa, nível de voo 370, a rota é Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju, decolando a pistão no zero com primeira curva esquerda. Transponde 5573 e o controle Salvador 120.8. Autorizado, João Pessoa, boa noite, 96, correto, é parte pronto para o pushback e acionamento. Maracanã pronto, gol 58, nove. Autorizador, 3170. 12 no 862, é bom pouso. 86. Meia, 3170, bom pouso. Salvador, F7-6746, entrou? F7-6746, tem táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 6746. 6746, vai manter posição antes da Juliette, o portão previsto é 04, tem tráfego ocupando o portão aqui. Conduto 9000 autorizado, chame para o táxi. Alfa 3170, boa noite. Tan 3170, boa noite. Protect Taxi via Alfa, chama a Juliette. Belo, voo 1896 para o táxi TPOB 93, autonomia 2 horas e 40, alterna Fortaleza. 3, 2 horas e 40, Fortaleza, confere? Afirmativo. Autorizado táxi, sua direita via Índia Alfa, no ponto de espera pista no 0, torre 1862, ajuste no 021, no gol no 896, bom voo. Direita, Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, ajuste no 021, no gol no 896, boa. Sistema 746, a retaguarda Boeing da Gol, autorizado Juliette, portão 04. 3170, autorizado Juliette, portão 612. Posição 3, suspeito 994, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame para táxi. Controle Salvador, bom dia, gol 1896, decolou Pucacaju. Bom dia, gol 1896, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 370. Autorizado ascensão para 370, gol 1896. confirmando a autonomia, 2 horas e 20, confere. Estou autorizado o táxi, sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera, pista no 0, torre 118, decimal 62, ajuste no 021, no gol 994, bom voo. Catango, Mike, Índia, Lima, formação Bravo, ajuste no 021, confirme o pátio que se encontra a pista que decola. Gente, o pátio 5, decolando no 7, um minutinho para cópia, Mike, Índia, Lima. Lá de minutinho, ok? Um minutinho para cópia. Capatango, Mike, Índia Lima, pronto para cópia? Estado Salvador, Sorocaba, Sierra Delta, Charlie, Oscar, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após autorizado conforme a rota. Decola pista 17 com primeira curva à direita. Transponder 5577. E o controle Salvador 120 decimal 8. Aqui em Lima apenas confirmando a saída da El, Leda, após Leda Bridge, ok? O Mike Índia Lima está autorizado acionamento e chame a torre em 1862, ajustando 1021. Mike Índia Lima. Controle Salvador, Gol 994. O 994, contato radar, mantém o nível 350, mantendo o perfil da saída PUC. Perfil PUC 350, Gol 994. Romeu Bravo Oscar, sua identificação, chegada a Monfre. Busca para 2000 pés, 1021, no ajuste, autorizado sinal elétrico, reporte localizador. Romeu Bravo Oscar. Plano modificado ao 00, prossiga agora em condições visuais, descendo para 1.500 pés na proa da rotatória. 1.020 ao ajuste, intenções da pista no 7. Reporte visual, vou passar na rotatória, Romeu Bravo. Já chamo para táxi, Gol no 7, no 4. Gol 994, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545, Gol 994. 2085, obrigado, Gol 994.